Aleluias, que ambiente fantástico, cheio da unção de Deus. Esse lugar está tremendo. A gente vai viver agora, antes da palavra, um movimento de mover das regiões celestiais. Você sabe que através da oração a gente move os céus, sabia disso? A gente pode mover os céus. Mas deixa eu contar uma experiência. Alguns anos atrás, Deus lançou em nosso coração, eu era pastor da Igreja Metodista Central de Macaé, uma igreja guerreira, cheia de unção, e Deus plantou em nosso coração de que devíamos plantar algumas igrejas metodistas naquela região. E havia uma cidade especial que o metodismo havia sido implantado, não deu certo, ele morreu, e em seguida tentaram implantar e não deu certo, e Deus lançou em nosso coração de que nós devíamos insistir em plantar a igreja metodista em Rio das Ostras. E eu e minha esposa fomos sondar o terreno, porque nós sabíamos que naquele lugar haviam potestades fortes. Não é à toa que a igreja tentava ser plantada e ela não vingava, né? Tem algo errado, né? E a gente foi naquele lugar, visitamos a cidade, comemos naquela cidade, e nossas primeiras ovelhas foram exatamente os donos do restaurante onde Deus nos mandou. Nós fomos como espias para aquele lugar, né? Para sondar. Andamos naquele lugar, oramos pelos terrenos daquele lugar. E chegou um momento então que Deus nos deu uma palavra para iniciar um novo trabalho ali. E nós havíamos programado uma caravana enorme para ir para Rio das Ostras. E já haviam 4 ônibus lotados e dezenas de carros naquela noite preparados para a gente ir para Rio das Ostras. Iniciaram um cultão na praça próximo aonde nós havíamos comprado um terreno. Tudo estava programado, um som profissional havia sido comprado e de repente, durante todo aquele dia, chovia em Rio das Ostras. Todo dia, eu sabia disso. E os irmãos cobriram o som e próximo à reunião, próximo horário da reunião, a chuva estava mais intensa. E alguém falou assim para mim: pastor, desiste. Não dá para ter o culto. Eu falei: não, cobre tudo, nós não vamos abrir mão. Nós não vamos abrir mão. E eu chamei a liderança para se reunir na casa pastoral. O povo estava lá embaixo, desanimar o povo. Não sou besta, não. E todo mundo perguntando: por que está demorando? O pastor está orando com a liderança. E eu reuni a liderança e falei: olha, uma potestade ligada a Baal, o deus da tempestade, o demônio, está atuando em Rio das Ostras. Está chovendo e a gente tem que ordenar para que essa chuva pare. Você acha que isso funciona? Funciona. A gente vai ordenar para que pare de chover. E a gente orou mais ou menos uns 30 minutos. E eu liguei para a pessoa que estava lá: e aí, está chovendo? E ele disse assim: ainda está pingando. Eu falei: pode descobrir o som, nós vamos fazer essa celebração. E a gente então reuniu o povo e fomos em caravana para Rio das Ostras. E enquanto nós chegávamos no Rio das Ostras, o nosso carro, no vidro do carro, alguns pingos de água. O povo não sabia o que estava acontecendo em Rio das Ostras, chovia o dia inteiro. E de repente, querido, nós chegamos lá, sabe aquela lua linda? Sabe aquelas estrelas maravilhosas? Nós saímos daquele lugar 1 hora da madrugada, fizemos o louvor e a igreja metodista está plantada lá em Rio das Ostras. A oração move os céus. Um camarada chamado Josué, já ouviu falar nele? Josué orou e o satélite natural da terra parou. Josué orou e a estrela que ilumina a terra parou, porque um camarada que tinha muita unção, que tinha muita fé, orou. Vamos agora viver isso. Fica de pé, fica de pé. Vamos mover os céus. Por isso que eu pedi para os instrumentistas estarem aqui. Deixa Deus usar vocês. Vamos mover os céus antes da palavra. Estenda as suas mãos em direção à sua casa. Só assim a gente vai cobrir toda Petrópolis. Comece a profetizar sobre Petrópolis. começa a declarar o reinado de Jesus, o ressurreto sobre essa cidade, e começa a orar, porque nós vamos mover os céus agora, nós vamos mover os céus. Você vai viver uma experiência fantástica nessa noite. Deus é vivo! Deus é vivo! Deus é vivo! Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou, Ele reina absoluto, está sentado à destra do Todo-Poderoso. Ele voltará e todo olho verá vindo sobre as nuvens. Ele é rei. Comece a orar agora, vamos orar, e os céus vão se movimentar. Há anjos andando de um lado para o outro nessa cidade. O mover de Deus está chegando ao trono. Comece a orar, querido. Comece a profetizar sobre a tua vida. Aleluia. Se você está cansado, mostre sacrifício. Esbofeteie a sua alma e diga: adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Não pare de adorar enquanto o mover não chegar até o teu coração. Não pare de adorar. Não pare de celebrar a Deus. Vai dizendo: Deus, eu quero te sentir. Vai dizendo: Deus, eu estou cansado, mas eu quero te adorar. Deus não me chamou para ser um crente qualquer. Deus não me chamou para ser alguém cheio de frescura. Eu fui chamado para ser um guerreiro, alguém que paga o preço na adoração. Aleluia. Deus, Deus, Deus Pai, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho, movimenta-se agora neste lugar. Movimenta nessa cidade, Senhor. Começa agora a destronar as potestades que dominam os lugares específicos dessa cidade, Senhor. Potestades que levam os jovens à prostituição, levam os jovens a se drogar. Senhor, nós ordenamos no nome de Jesus que o céu se movimente. Ordenamos que algo espetacular, algo espiritual aconteça nessa cidade. Toca, Senhor, nos moradores dessa cidade. Vai trazendo e fazendo conversões nos apartamentos aqui em nossa volta. Toca nos maridos, toca nas meninas, toca nas mulheres. Vai trazendo choro nesse lugar, choro de arrependimento. Movimenta, Pai, movimenta, movimenta, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Estenda as mãos para a sua casa e declara assim: na minha casa, a glória do Senhor está presente, em nome de Jesus. Toca na pessoa que está do seu lado e ministra sobre a vida dele. Igreja que ora, vence. As maiores igrejas do mundo são igrejas de oração. Igrejas de oração. Uou, Deus é lindo. Vai orando por ele. Está cansado, querido? Profeteia teu corpo, querido. Paulo fala que ele crucificava a carne dele para adorar a Cristo, para fazer o melhor para Cristo, em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão que está do seu lado e diga: que bom que você está nesse lugar. Que bom que você está neste lugar. Amém. Levanta suas duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, e aplauda Jesus como nunca você fez. Uou, nunca você fez. Uou, aleluia. Uou, aleluia. Glória, honra e poder. Amém. Tome assento, querido. Eu estava visitando uma big igreja pentecostal do Brasil, uma das maiores igrejas pentecostais do Brasil, alguns anos atrás. E eu estava ali, pastor Guto, para saber qual era o segredo daquela igreja. Uma igreja enorme lá em São Paulo. E eu me identifiquei. E o obreiro resolveu me fazer visitar, me levar assim para conhecer a igreja. O culto ainda estava para acontecer. Naquele lugar pregava um camarada que era muito usado com dons e milagres. E eu sempre ouvia falar no nome dele. Naquele dia eu estava na igreja que ele pastoreava. E eu queria saber um segredo. Havia já uma multidão, era durante a semana, uma quarta-feira. Quarta-feira, a minha esposa estava comigo. E já vi uma multidão naquela igreja, num lugar muito escuro, muito, muito problemático, em São Paulo. As pessoas falam assim: pastor, não anda lá na calçada, que o senhor pode ser assaltado. E a igreja estava assim, ó, lotado. E aí o obreiro resolveu me levar numa sala especial. Disse assim: pastor, eu vou mostrar o segredo da nossa igreja. O segredo da nossa igreja. E ele abriu uma sala que devia ter mais ou menos uma vez e meia esse espaço que a gente tem. E lá daquela sala estava vindo um barulho que parecia assim, abelhas juntas. Já viu o barulho que a abelha faz? Um barulho enorme. Falei: meu Deus, o que tem nessa sala? E quando ele abriu a porta da sala, eu senti um choque no corpo inteiro. Sabe que você pisar num terreno diferente? Tinham mais de 500 obreiros ajoelhados, orando pelo culto. Uma coisa extraordinária. Ele falou assim: aí está, pastor, o segredo. Eu era seminarista na época. Aí está o segredo da nossa igreja. Gente, se vocês estivessem comigo naquele dia, vocês vão testemunhar. Que coisa espetacular. Já fazem muitos anos, eu não esqueço dessa experiência. Quer ver o mover de Deus? Aprenda a ser alguém de oração, alguém que clame, mesmo quando as coisas estão ruins, não está sentindo nada, clama, não está percebendo o agir de Deus, continua orando, está com preguiça, continue orando, e no momento certo, a onda celestial vem. Amém? Glória a Deus. Estenda as suas mãos para o pastor Marco, para que o Espírito de sabedoria esteja sobre nós. Ainda que haja alguns apontamentos escritos, que a palavra do Senhor e a vontade de Deus seja soberana. Se Ele quiser mudar, muda tudo, né? Então Deus pode usar um de vocês no meu lugar. Deus é soberano. Estenda as suas mãos e me abençoa agora. Aleluia. Pai querido, tua palavra vai ser lida. E a gente não quer lê-la de forma mecânica. Pai, ainda que o texto me seja muito conhecido, eu me coloco à sua disposição para que o Senhor faça o que bem entender. Se o Senhor não quiser me usar, quiser usar outro irmão, outro pastor ou pastora, a igreja é tua, o Senhor faz o que bem entender entre nós. Mas, Senhor, tem misericórdia da minha vida, dai-me espírito de sabedoria, de graça, de poder, de autoridade, para que teu povo seja impactado nessa noite mais um pouco. Amém. Agora, abra comigo o texto de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Mesmo assentados. E eu gostaria que, durante a prédica, você mantivesse o texto sagrado aberto, porque a gente vai a esse texto muitas vezes. Eu creio, eu parto, eu participo de um grupo que crê que a palavra por si só é poderosa. A palavra pregada, o pastor, o que ele faz é tentar traduzir e tornar de forma mais comum o texto sagrado. Mas o poder não está na ousadia do pastor, nem na oratória dele, mas no texto sagrado. Ele fala por si só. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 1. O texto bíblico diz assim: olha, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, menina, olha que coisa, da infâmia, daquilo que humilhava, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, fadigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos ao 4, porque esse texto é tremendo. Olha o que Paulo diz, né? Ora, perdoe-me, o autor de Hebreus diz, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrija? Mas estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filho. Eu quero voltar ao versículo de número 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Palavra do Senhor. Eu não sei se você já observou, já atentou, o autor da carta de Hebreus, se a gente não sabe quem escreveu a carta de Hebreus. Há algumas ideias, alguns citam, entendem que o texto de Hebreus foi escrito por um pastor chamado Paulo, o grande apóstolo Paulo. Há uma outra corrente teológica que diz e acentua que o texto de Hebreus provavelmente tenha sido escrito por Pedro. Mas independente de quem escreveu, a gente percebe que quem está redigindo essa carta tinha alguns objetivos em mente. Primeiro objetivo desse pastor que escreve a carta aos Hebreus, uma big comunidade de fé espalhada em várias partes daquele mundo, uma das intenções era fortalecer alguns irmãos que estavam transitando por uma rota extremamente perigosa, que tinha o potencial de os levar para bem longe da salvação, bem longe de Cristo. Você vai perceber esse acento, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 1, também no capítulo 3, no versículo 1, no capítulo 4, no capítulo 6, esses capítulos revelam esta intenção. O autor escreve com o objetivo de fortalecer irmãos que estavam fracos na fé. Havia chegado ao ouvido do autor da carta de Hebreus que alguns irmãos estavam abdicando da fé em Cristo, estavam deixando de viver de forma tremenda, estavam vivendo agora uma fé inoperante e opaca. Alguns irmãos estavam se deixando levar pelas velhas artimanhas do judaísmo, eles estavam se reencantando com as práticas judaicas, farisaicas, e deixando Cristo. E isso levou o autor de Hebreus a uma enorme preocupação, e ele escreve essa carta com o objetivo de mostrar a superioridade de Cristo. E uma outra coisa que a gente percebe na carta aos Hebreus é uma cristologia linda, perene. Para o autor, nada é superior a Cristo, nada. Por isso que ele faz comparações entre Cristo e os rituais judaicos. E a orientação do autor da carta é: Cristo é superior a tudo. Eu não preciso guardar lua, não preciso guardar dia, eu não preciso me vestir de saco, eu não preciso passar pela circuncisão, porque lá na cruz Jesus já conquistou tudo o que eu preciso. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu não tenho que guardar as leis que foram colocadas para o povo judeu lá no Antigo Testamento, porque em Cristo eu fui liberto. A graça de Deus opera poderosamente na minha vida. Mas o fato é que algumas pessoas daquela comunidade de fé concluíram que era melhor voltar às velhas práticas e ficar longe da salvação. E diante desse fato, algumas perguntas precisam ser respondidas, ou algumas perguntas surgem. A primeira pergunta que surge é: o que leva uma pessoa para longe de Cristo e de uma fé viva. Você com certeza conhece alguém que antes caminhava conosco com uma vontade tremenda e agora não está mais. Alguém que tinha uma fé incrível em Cristo, mas já não tem mais. Enquanto nós louvávamos, eu lembrava de um alguém, de um pai na fé. Alguém que era uma enorme referência de fé para mim na época que eu era jovem. Ele era meu pai na fé. Eu vou me guardar de citar o nome dele para não expor a sua família. E esse irmão, eu vou chamá-lo de Cláudio, o nome dele não é Cláudio. Esse irmão era muito precioso para nós e para a nossa mocidade. E de repente ele cai no pecado. Ele caiu no pecado. A glória de Deus era incrível na vida dele. Ele era uma referência de adorador, uma referência de comunhão. E então todos nós que eram amigos dele, começamos a lutar durante anos, orando pelo regresso do Cláudio. Até que um dia, aqueles laços que o inimigo lançou na vida do Cláudio caíram por terra e ele retorna à igreja. Foi bênção de Deus. Eu me lembro que eu estava pregando já como pastor nesta igreja e fiz um apelo e quem veio à frente? Meu pai na fé. Veio se reconciliar com Cristo Jesus. Que alegria incrível. Mas você também pode trazer à memória história de pessoas que estavam conosco e não estão mais. Era um bênção. Era uma pessoa de muita comunhão. A pergunta é, o que os levou a deixar Cristo? Segunda pergunta, como eu posso me manter firme, alegre e entusiasmado no caminho de Deus? Porque Deus não me chamou para viver uma fé triste, uma fé sacrificial. Deus me chamou para vencer os obstáculos e andar com desenvoltura, viver a salvação com alegria. E a terceira pergunta tem a ver com a segunda, é como manter uma fé viva e operante. Porque tem gente que tem fé, mas essa fé não parece ser viva nem operante. Ele não vê milagres, ele não vê coisas extraordinárias nunca. Deus quer que você tenha uma fé viva e operante. Amém, glória a Deus. Você não foi chamado para ser alguém que esteja distante de Deus. Deus te chamou para ser alguém íntimo dele. Para você debruçar no colo, no ombro dele, na hora da adoração, abraçá-lo e dizer, pai, eu te amo tremendamente. Eu tenho uma filha, tenho duas filhas, mas uma tem um jeito especial de me abraçar. De vez em quando, quando ela quer uma coisa especial, ela me chama de dad. Dad. Se a coisa mais especial é Mano Brown. Quando ela chama de Mano Brown, é porque a coisa é pesada. E de vez em quando ela me abraça, coloca a cabeça dela no ombro e fala assim, pai, me dá um abraço e dá um beijo. A sua relação com Deus tem que ser assim, abraça a Deus assim, diz assim, pai, uau, estou com saudade tua. Me dá um beijo, pai. E o pai te dá um beijo. Amém, Deus é vivo. Então, para responder essas perguntas, a primeira coisa que você tem que estar consciente é que existem alguns fatores que podem nos impedir de fazer seguir em frente, de caminhar em frente com desenvoltura. Há fatores que são paralisantes, que podem te lançar para longe de uma fé viva e audaciosa. Por isso que a primeira coisa que você precisa anotar, anota aí na sua Bíblia, anota no seu coração, para que você tenha uma fé viva e operante, para que você corra essa competição, a carreira que Deus te deu de forma alegre, entusiasmada, você precisa se envolver com as pessoas que têm mais comunhão com Deus. Isso é sério. Se envolva com as pessoas que mais comunhão têm com o Senhor. Você precisa ser esperto. Você tem que ser criterioso e escolher quem vai andar do teu lado, querido. Eu não estou dizendo que você deve discriminar quem quer que seja. Eu estou dizendo que para sentar à tua mesa, para ouvir as suas intimidades, não pode ser qualquer pessoa. O seu amigo de coração tem que ser alguém que tem uma baita comunhão com Deus. É isso que o autor de Hebreus diz no capítulo 12, versículo 1. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Uma coisa interessante, quando a gente vai lá em João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, o evangelista nos narra algo que para mim me espanta. Jesus fez uma prédica e parece que Jesus naquele dia estava assim meio furioso. E interessante, se você ler a prédica de Jesus, não é algo tão machucador assim, mas o fato é que após aquela prédica, um grupão de discípulos resolve abandoná-lo. Está lá em João 6. Um grupão. Rapaziada, entendeu que era pesado demais o discurso de Jesus. Sabe aquele crente cheio de história? Não, o pastor foi pesado demais hoje. O pastor Augusto foi pesado. A pastora Márcia e o pastor Marco foi pesado. Não vou mais estar naquela igreja. Um grupo de irmãos decidiram isso. E aí Jesus chegou para Pedro e perguntou: e você não vai também me abandonar? Você se lembra a resposta de Pedro? Para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Pedro estava consciente de que havia vindo do mundão. Ele estava preso ao judaísmo, às enormes regras e pesada do judaísmo. Se encontrou com Cristo e agora ele sabia: abrir mão de Jesus não está na minha agenda. Diga comigo: abrir mão de Jesus não está na minha agenda. Amém, glória a Deus, isso é verdade para você. Levanta as suas mãos aos céus e diga: eu não vou abrir mão de você, Jesus. Diga mais uma vez, diga: Jesus, eu não vou abrir mão de segui-lo. Preste bem atenção, para você não cair no mesmo erro, nos mesmos erros daqueles irmãos lá da comunidade do apóstolo que escreve a carta aos Hebreus. Para você não cair na mesma cilada que os discípulos de Jesus que o abandonaram, caíram, repito, aprenda a se relacionar com aqueles que pertencem à grande nuvem de testemunha, aqueles que são obedientes ao Senhor, aqueles que exalam o perfume de Deus. Isso é sério. Escolhe quem tem comunhão. Quando você anda com quem tem comunhão, você vê milagres, você vê coisas extraordinárias. Você sempre é lançado por si para cima. Havia um desenho animado no meu tempo, já faz muito tempo. É provável que você não tenha ouvido falar nele. Se eu não me engano, era o desenho do Gulliver. Você ouviu falar no Gulliver? Olha só. Eu estou me autodenunciando aqui. Lembra do Gulliver, né? É ele que tinha aquele personagem que sempre dizia assim: não vai dar certo. É ele mesmo? Tinha um personagem no Gulliver, é você que são mais novos, não conhece, busca na internet aí, o pastor tá velho pra caramba. Eu era fã de Zé Colmeia também, viu? E então, voltando ao Gulliver, esse camarada, ele era um desânimo em pessoa. E todas as vezes que tinha um desafio pela frente, ele dizia o quê? Não vai dar certo. Olha, se você conviver com esse tipo de pessoa todos os dias, sabe como que vai ser a tua fé em Jesus? Lá no chão. Agora, quem tem comunhão com Deus, você está diante de um obstáculo, diante de uma dificuldade, fala para ele assim: pô, minha irmã, meu irmão, eu estou em uma enorme dificuldade. Ela fala assim: Jesus pode fazer um milagre na tua vida. A gente pode orar e as coisas vão resolver. A gente pode clamar aos céus e a resposta vai vir. Agora eu lhe pergunto, você vai ouvir isso de alguém que não tem comunhão com Deus? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Então, quer ter uma fé viva, audaciosa, se envolvam com aquelas pessoas que exalam o aroma de Deus. Olha que o apóstolo Paulo, abra comigo, Filipenses capítulo 3, versículos 1 a 2, Filipenses 3, abra comigo. Porque é um conselho do apóstolo Paulo. Então, o que eu estou dizendo é: cuidado com suas amizades. Selecione muito bem seus relacionamentos. A menina que está namorando um cara que é do mundo, Pode? Você pode. As consequências podem ser graves. Amém? Você é livre para escolher. É aconselhado? Não. Olha a rapaziada bonita que está do teu lado. Só tem varão bonito nesse lugar. Pela fé. O camarada, o menino que está namorando a menina lá do mundão. Cara, olha, deixa Deus abrir os olhos. Você já viu as meninas desse lugar como são bonitas? Não viu? Dá uma olhada assim do lado, né? Você vai ver que Deus só colocou princesa nesse lugar. Eu lembro que a esposa do pastor Nadir, um dos meus antigos pastores, disse para mim assim: Marco, por que você não namora uma menina aqui da nossa igreja? E eu falei assim: mas não tem menina. Ele falou: oh, como não tem? Nós tínhamos mais de 400 jovens na época da nossa igreja. E ela disse: mas não tem ninguém. Ele falou: olha com mais cuidado. E eu comecei a olhar com cuidado, com mais cuidado. E eu percebi que tinha uma irmã abençoadérrima, que fazia parte do meu grupo de oração. E eu ainda não tinha lançado aquele olhar divino sobre ela. E aí Deus abriu meus olhos, e eu olhei assim, eu falei: caramba, eu estava cego, e Deus me curou. Então, querido, você não precisa ir lá fora, tem gente bonita e bela nesse lugar, amém? Glória a Deus, é melhor estar com aqueles que caminham com Deus. Filipenses 3 diz assim: reste, irmãos meus, que vos alegreis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos a mesma coisa, e é segurança para vós. Olha o que o apóstolo Paulo diz agora no capítulo, no versículo 2. O camarada estava bravo. O original é exatamente o que está escrito aqui: ó. Guardai-vos dos cães. Uma tradução é animais selvagens, guardai-vos dos cachorros. Paulo está falando de animal? Não, não é bem de animal, não. Continua. Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. Paulo está dizendo para aquela igreja: escolha bem com quem você vai conviver. Para de andar com esses irmãos que são religiosos demais, só na aparência, mas não tem comunhão. Paulo está falando do perigo daqueles irmãos manterem comunhão com os judeus fariseus daquele tempo. Segunda coisa que a gente deve guardar no nosso coração para que a nossa fé seja viva e abençoada: eu preciso tomar cuidado com o acúmulo das decepções. Acúmulo de decepções. A minha experiência pastoral tem revelado que grande parte das pessoas que se esfriam na fé e na frequência à igreja, parte dessas pessoas teve dificuldade de perdoar, de se livrar das mágoas. E eu quero dizer que esta é uma postura fatal, que pode levá-lo à morte espiritual. Perdoe, perdoe. Perdoar não significa que eu vou continuar abraçando aquela pessoa, confiando plenamente. Significa que eu vou me livrar de uma acusação. Eu vou me livrar de uma condição de aridez espiritual. Não vou permitir que aquele acontecimento me impeça de caminhar com Deus livremente. A Bíblia conta a história de um patriarca chamado José. Algum de vocês conhece a história de José? José era um filho querido lá de Jacó. E ele sofria a inveja dos seus irmãos. Para sintetizar a história dele, os irmãos de José o venderam como escravo. E da condição de filho especial, José se torna alguém com uma história sofrida. Ele foi aprisionado, ficou 13 anos na cadeia, ficou esquecido, abandonado ao léu, sem nada. Até que, passado mais de 13 anos, Deus resolve restaurar a sorte de José. E José sai da condição de escravo e prisioneiro e se torna conselheiro do faraó. E de conselheiro do faraó, alguns chegam a afirmar que José deve ter sido um faraó. Não é possível, não há nenhuma evidência, mas que ele foi um dos maiores governadores do Egito, ele foi. E aí, passados anos e anos, Deus havia restaurado a sorte daquele irmão. Houve uma fome na terra. Os propósitos de Deus nunca falham. Diga comigo assim: os propósitos de Deus nunca falha. Pare de ser precipitado. Toca no ombro do teu irmão e fala bem: pare de ser precipitado e espera. O tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo de Deus não é o teu tempo. Espera. E aí, passado muitos anos, houve uma fome na terra e só o Egito tinha comida, porque tinha um homem de Deus governando aquela terra. E aí, no meio de algumas caravanas de pessoas que vinham comprar alimento no Egito, quem que José encontra? Todos seus irmãos. Os traidores. Aqueles que roubaram a sua juventude. Aqueles que o lançaram no buraco. Aqueles que os venderam como escravo. Eles foram responsáveis pelos 13 anos de prisão de José. E naquele momento, quando José vê aquela rapaziada, um filme deve ter passado na história, no coração de José, e a mágoa, quando você relembra coisas do passado que te machucam, é terrível. É ou não é? É terrível. Só o fato de eu falar sobre esse assunto, nesse exato momento, algumas memórias dolorosas de alguns de vocês estão saltando da sua memória e estão te fazendo mal. Imagina, José, olhando para os seus detratores, seus usurpadores. José tinha um poder de executar a justiça, matá-la todos. José escolheu lançar perdão. Tudo indica não, é fato. Sabe por que José conseguiu lançar perdão para os irmãos? Ele não acumulou essa decepção. Essa decepção não amarrou. Ele não se tornou alguém azedo, amargo, que continuou ou que viveu os anos reclamando: Deus, por que aconteceu isso comigo no passado? Não, você não vai ouvir esse discurso na boca de José. José seguiu em frente. Eu quero perdoar todas as pessoas que me machucaram. E eu já passei por enormes decepções. Eu prefiro perdoar. É difícil perdoar? É fácil perdoar? Não. Se alguém diz para você que é fácil perdoar, nunca foi decepcionado. Depende do tamanho da decepção, é brabo perdoar. Mas é a melhor opção para você se sentir livre. Quem não perdoa está sempre sufocado. Quem não perdoa, quando ouve um discurso desse, a memória começa a oprimi-lo. Você precisa perdoar teu pai. Você precisa perdoar sua mãe. Meu pai foi gente fina, mas eu tive uma enorme dificuldade com meu pai. Uma enorme dificuldade. Eu e meu pai somos a cara, né? Quando eu estava lá na minha terra natal de férias, meu pai estava vivo, as pessoas olhavam para mim assim: ô Nilinho, detestava o nome Nilo, né? O nome dele é Nilo Edmundo, tem nada contra o Nilo. Nilo Edmundo, aí chamava: ô Nilinho, eu achava a cara do meu pai. E eu tinha uma enorme dificuldade com meu pai, meu relacionamento com ele não era legal, até que Deus resolveu me curar. A mágoa havia me tirado algumas histórias lindas do meu pai. Eu não tinha lembranças. Até que, num determinado momento, Deus me curou. E sabe aquelas memórias gostosas de infância que haviam sido suprimidas do meu ser pela dificuldade de perdoar, retornaram. E eu lembrei que meu pai, quando chegava da Companhia Nacional de Álcalis, que ele trabalhava, e memórias pequenas, bobas, mas que haviam sido suprimidas. Eu me lembro que meu pai começava a assoviar e ele tinha uma sabiá. E a sabiá, quando sabia que meu pai estava chegando, entrava na erupção, parecia aquele cachorrinho, né? Estava o cachorro, né? Eu tenho uma cachorrinha chamada Cookiesmel. A Cookie é uma figuraça. Quando ela nos vê, é uma coisa, é um bacê. O apelido dela é Cinturinha Fina. Porque as minhas filhas falaram que eu estou engordando a Cookie. Elas foram pegar a Cookie no colo de pai, é você que está dando petisco para a Cookie. Não era eu. Amém? E a Cookie ficou meio gordinha, eu chamo ela de Cookie, a Cinturinha Fina. Então, a sabiá de meu pai parecia a Cookie. E eu comecei a lembrar que, quando o papai estava chegando, a gente corria ao encontro dele, e ele era forte. Ele botava a mim e meu irmão no ombro, e vinha cantando, e tudo isso havia sido roubado de mim. E mais uma coisa, ele não comia sobremesa lá da Companhia Nacional de Álcalis para nos dar a sobremesa assim que chegava. E isso acontecia toda tarde. E algumas memórias que haviam sido suprimidas voltaram. E eu passei a me lembrar de que meu pai me levava para nadar e me ensinou a nadar. E meu pai, ele me abraçava. E enquanto eu não perdoei, essas memórias boas haviam sido suprimidas. Aprenda a perdoar para que você se torne uma terra cheia da graça de Deus. Terceira coisa, a orientação do autor da carta de Paulo é: não perca de vista o prêmio da salvação. Há um prêmio à minha e à sua disposição. Olha o que 1 Coríntios 2:9 fala sobre a recompensa preparada para quem se manter firme até o final. Eu diria que as pessoas que deixaram a Cristo é porque se esqueceram dessa recompensa. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2:9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu vou ler outra vez. São as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para você, que Deus preparou para mim, que Deus preparou para nós. Toca no teu irmão e diga: tem algo lindo preparado para Deus, por Deus para você. Tem algo lindo preparado por Deus para você. Quem deixou a Cristo é que perdeu de vista esse prêmio, se esqueceu disso. As pessoas que retornaram ao antigo costume foram a cair numa cilada de Satanás. E elas não conseguem enxergar que não há caminho, não há salvação fora de Jesus, não há alegria fora de Jesus. Você precisa estar em comunhão com Jesus. Sem Jesus você não é salvo. Ele é a salvação. Eu posso ouvir um glória a Deus? Estava ministrando uma conferência teológica lá no Instituto Metodista Bennett. E era um encontro macroecumênico. Olha só, tinha pessoas de várias religiões para falar sobre o ato salvífico. E como eu sou teólogo, estava ali para falar sobre o ato salvífico em Jesus. E após a minha palavra, algumas pessoas ficaram extremamente incomodadas. E uma pessoa perguntou assim para mim: professor, então o senhor está dizendo que não há salvação fora de Jesus? As religiões que estão aqui presentes não têm poder de oferecer o caminho que leva até o céu. É exatamente isso que eu estou falando. E aí o microfone foi me passado. Eu olhei assim para ele: você entendeu 100% o que eu acabei de falar? Entendeu 100% o que eu acabei de falar? Só Jesus é a salvação. Só Jesus é o caminho. Amém? Glória a Deus. Não há outro caminho. Jesus é o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, o Deus presente conosco. E a última coisa: não deixa de olhar para Cristo. Por isso que o autor da carta de Hebreu diz: olhai fixamente, ou mantenha os seus olhos fixados naquele que esteve pendurado na cruz. O autor diz: você ainda não suportou até a morte. Então mantenha-se firme. Olhe para Jesus. As pessoas que se perdem é que deixam de olhar para Jesus. Eu quero encerrar contando uma história de uma irmã que chegou para o seu pastor e falou assim: pastor, eu quero sair dessa igreja. E começou a falar uma porção de coisas. Essa igreja é isso, é aquilo. O ar-condicionado é gelado demais. Tem crente que reclama de tudo. Se não tem ar, é quente. Se tem ar-condicionado, é o quê? Gelado. O pastor tem que ouvir tanta coisa. Se tem ventilador, tem irmãs que falam assim: pastor, meu cabelo, eu fiquei uma hora me preparando. E esse ventilador é uma desgraça. Desliga ele, você fica no suor tremendo. E aí então começou a contar as mazelas da igreja, tudo que estava acontecendo de ruim, e ele falou assim: pastor, eu quero sair dessa igreja. E o pastor propôs algo para ela, entregou um copo na mão dela, cheio de água, e disse assim: olha, eu vou lhe dar uma recomendação supimpa. Eu vou mandar, vou dizer na carta que você tem que ser acolhido pela melhor igreja, que você é alguém de confiança, que deve receber o melhor cargo. Ah, você tem que ser não líder de célula, você vai ter que ser coordenador de células. Você vai subir. E aquela irmã topou e o pastor deu um copo de água para ela até a boca. Deixa eu tomar um gole. Alguém quer água? Só o final do culto, né? E aquela irmã saiu pela igreja, o pastor falou assim, ó, ande 5 vezes em volta da igreja. E se você voltar aqui com um copo íntegro, sem uma gota ter sido derramada, eu vou te dar essa recomendação. E a irmã foi, deu a primeira volta, deu a segunda volta, a quarta volta, a quinta volta, e ela chegou no gabinete pastoral com um copo cheinho. Ele falou assim, pastor, eu mereço essa recomendação para a melhor igreja da cidade. Não entornou nada. Aí o pastor falou assim, você viu o irmão Zé? Quando você caminhava pela igreja, ele estava cuidando do jardim da igreja. Ela disse, não vi. Você reparou que o Jorge estava limpando a aparelhagem de som da igreja, o templo era de vidro como essa. E ela disse, não vi. Você reparou que no segundo andar da igreja, que também é de vidro, tinha um grupo de mulheres orando, e ela disse, eu não vi. E o pastor fez uma última pergunta, você reparou? Você viu a irmã Francisca? Ela estava limpando a igreja. Você reparou? E ela disse, não reparei. Quando eu mantenho meus olhares no foco, eu não vejo os pecados do outro. Eu não vejo as mazelas. Quando mantenho meus olhos em Cristo, ainda que eu veja o pecado, eu ministro perdão, eu ministro graça, eu estendo as mãos. Mas quando eu deixo de olhar para Cristo, eu começo a olhar naquelas coisas que Satanás lança sobre a minha vida, com qual objetivo? De tirar a minha fé e de me tirar da igreja. Então, querido, se você só recebe revelação de coisas ruins, eu vou te fazer uma recomendação. Coisas ruins sobre a igreja, vem para o altar orar, porque você está em perigo. Extremo. Se você nunca vê coisas boas em ninguém, essa igreja aqui é maravilhosa. É o melhor, um dos melhores louvores que eu já presenciei. A minha filha é levita e essa equipe aqui é fantástica. É uma igreja com um povo lindo. O petropolitano é um povo feliz, um povo amigável, muito lindo. Essa igreja é tudo de bom na vida. Tem gente que deve achar que ela é ruim. Cuidado. Se tudo que você enxerga são coisas ruins no outro e na sua igreja, você está numa cilada. Olhe fixamente para Jesus. Olhando para Jesus, Satanás não vai roubar a tua fé. Fica de pé. Olhando para Jesus, você vai continuar firme e forte. Agora, saiba de uma coisa, enquanto os levitas se aproximam aqui do altar. Você precisa resistir até a morte. Quer ver milagre? Quer sentir o poder de Deus? Aprenda a se sacrificar pelo Senhor e para o Senhor. Esbofeteie o seu próprio corpo, a sua própria carne. Diga para você mesmo, mantenha-se firme. Ele fez algo tremendo na cruz por você. Você vai honrá-lo ou desonrá-lo? Vou repetir a pergunta. Você quer honrá-lo ou desonrá-lo? Você quer agradá-lo ou desagradá-lo? Você quer fazer surgir um sorrisão nos lábios de Jesus ou lágrimas correndo dos olhos dele? Agrade aquele que te chamou. Agrade aquele que te escolheu com uma vida de excelência, de qualidade. E Deus há de conceder uma fé viva, triunfante, vitoriosa e operante. Eu não largo Jesus por nada. Estenda as suas mãos e diga para Jesus o quanto você ama. Diga para eles, peça perdão a Jesus pelas falhas, pelas vezes que você não manifestou essa vivacidade. E adore a Ele agora intensamente. Aplauda o Senhor e em seguida celebre a Ele.